Você, meu querido Bárbaro, que tem questionamentos envolvendo sotaque mineiro. Você, meu querido Lactente, que tem pensamentos sobre franquias duvidosas. E você, minha querida Petis, que está em busca de iluminação sobre beijos molhados. Todos vocês vieram ao lugar certo. Não mude de canal, abunde-se uma poltrona confortável, porque está começando o Linha Quente. Olá pessoas, sejam bem-vindos ao podcast mais controverso e cheio de sabedoria inútil do Jogabilidade. Antes de mais nada, eu gostaria de reiterar que a realização desse produto audiofônico do mais alto nível do Streetwise só é possível através da nossa campanha na Aurelo. Então se você tá ouvindo isso sem tá apoiando a nossa campanha, como? Como? Por quê? Por que comete crimes? Isso não deveria ser possível. Não deveria ser possível. Então muito obrigado a todo mundo aí que nos apoia e faz com que o nosso projeto continue existindo. Bom lembrar que a participação de todos vocês nessa equação é extremamente importante. Importante. Acesse o orelo.cc/jogabilidade e faça sua parte. Eu sou Rafael Kina, sempre pronto pra ação, meu capitão. Estou aqui hoje com André Sapé Picolé. Sushi vai ser porreiro, meu brigadeiro. Tengu Babu Jacu. Importante lembrar que vocês podem e devem contribuir para esse programa enviando questionamentos, histórias e tudo mais para o retrospring.net/jogabilidade, pelo e-mail linhaquente@jogabilidade.de ou através da nossa arroba no Telegram, @jogabilidade. Envie lá a sua pergunta e fale que é para o Linha Quente. É verdade. Lembrando também que somente eu tenho acesso às perguntas, então é tudo na surpresa e no improviso. Vamos lá. Nossa primeira pergunta é mais uma história/pergunta, que é Jogabililindos. Sou mineiro do interior. Teófilo Otoni, pros conhecedores. O Jovem Nerd? Pô, Teófilo Otoni é uma boa cidade do interior de Minas Gerais, é verdade. E possui um sotaque bem carregado. Na verdade, descobri que possuo tal sotaque quando, ano passado, comecei a trabalhar remotamente numa empresa cujos funcionários são majoritariamente de São Paulo. A empresa é uma dessas moderninhas pau no cu. E quando entrei, houveram dinâmicas e happy hours, remotos mesmo, para integração dos novos contratados. Nessas oportunidades, ouvi várias vezes sobre como meu sotaque era charmoso, o que foi simpático inicialmente. Mas desde então, sempre que solto alguma expressão como véi, pegando boi, tem base, bobajada, bagaça, pra danar, sinto que sou tratado como um cachorrinho que rolou no chão. Se deixa escapar um uai ou trem, então, é de taiar o sangue. Como lidar com essa situação, evitando ao máximo fazer uma reclamação formal? Será que o caminho é fazer como o André e abandonar suas raízes mineiras? Caralho! Eu sou o Miquela do sotaque mineiro. Foi deixando as palavras isso. Pelo caminho. Exato, né? Exato. Como ele conseguiu fazer isso? Um abraço a todos. Eu passei por um nível bem pequenininho disso quando eu convivia com pessoas do Rio de Janeiro, no caso, fluminenses, não cariocas, pessoas do estado do Rio de Janeiro. E quando eu mudei pro sul de Minas pra fazer faculdade, o meu R, as pessoas tiravam muito sarro. Sim, sim. Muito sarro. É, que é o R porta, do porta. É, hoje em dia, porta. Eu não sei se eu puxo. Talvez eu puxei agora já pensando conscientemente nisso. Nossa, era o tempo todo. Fala, porta! Caralho, que desagradável. Faça um truque, faz um truque pra mim. Era, mas era mais isso, assim. Uhum. Ele tem mais expressões que chamam a atenção, eu acho, pelo que ele colocou. Eu acho que ele deu... Eu imagino que ele tenha dado uma exagerada nas expressões, porque ele mandou umas aí que até eu, assim, de um caralho que porra de expressão é essa. Quais foram as expressões que ele mandou? Ele mandou véi. Ok, véi, clássico. Okay. Pegando boi. Pegando boi, Você sabe o que é pegando boi? Não. O que é pegando boi? É tipo tirando a vantagem. Por exemplo, o Sushi tá comendo um sanduíche e ele queria que fossem dois sanduíches. Aí eu posso dizer, você tá pegando boi que você tá comendo um sanduíche, Sushi? Já tem uma coisa boa, né? Você tá pegando boi, nossa. Tem base? Tem base. Tem base. Ó, véi, clássico. Acho que todo mundo conhece. Esse tem base. Na época que eu morei que tem base? De Minas. Tem lógica, assim, ah, tipo... Ah, ok, ok. Tem base isso não, tem lógica isso não. Eu morei com um cara na época da faculdade que ele era de BH, mas ele falava como se ele fosse caipira do interior de Minas, porque ele tinha alguma visão romântica do caipira do interior de Minas, que ele queria ser fazendeiro, o que seja. Sei. Mas ele era de BH. Então, eu sentia que ele dava uma forçada no sotaque. Porque BH não é tão pesado quanto o interior de Minas, é, né? É menos, é. E as expressões, tipo, tem base, ele usava, por exemplo. E do boi, eu acho que não usava. Pegando boi. Pegando boi é clássico. O outro é bobajada. Ok, bobajada. Bobajada, normal. É normal. Bagaça. Normal. Bagaça, usa também no interior de São Paulo, usa bagaça, pô. Tipo, coisa, né? Treco. É. É. Pra danar. Pra caramba, né? É, tipo, mais uma gíria de velho do que de... Parece interior. Coisa mais de gente antiga. E trem. Uai. Então, Todos os clássicos. Não tinha meio que era de taiar o sangue? É, foi essa que me pegou. Essa eu não conhecia, não. Não, é porque você não falou. Falou, se deixa escapar um uai ou trem, então é de taiar o sangue. Então, essa aí eu nunca tinha ouvido falar. Mas dá pra entender pelo contexto, né? Sim, sim. O problema não é o entendimento, né? O problema é que o sotaque mineiro é muito gostoso. Nossa, é muito gostoso. É um sotaque que dá tesão, assim. Sabe? Ao vivaço, Rafael Kina fetichizando o mineiro. Não, mas eu fetichizo real. Eu fetichizo todos os estados do Brasil. Tá? Por igual. Por igual. Por igual. Não, mas eu tenho muito tesão em sotaque no geral, assim, sabe? Vários sotaques, mas sotaque mineiro me deixa, assim, realmente... Mas ele não quer, né, que as pessoas fiquem falando isso. De fato. É, ninguém quer. Já fica a dica que tá, não é legal. Pras outras pessoas, no caso, não pra ele. É. Mas pras outras pessoas, caso você nunca tenha parado pra pensar isso na sua vida, sabe que não é legal. Sem fazer uma reclamação formal e sem se dirigir às pessoas, aí eu não sei como. E assim, você quer perder o seu sotaque? Porque não, eu acho besteira, sabe? E tipo, o André, por exemplo, ele não se forçou a perder o sotaque, ele mudou de cidade. E aí ele começou a conviver com outras pessoas e pegar o sotaque das outras pessoas. Mas eu tinha um pouco de vergonha do meu sotaque. Ah, que absurdo. Quando eu tava em outros meios, assim, com pessoas com menos sotaque, né? Tipo, quando eu ia visitar meus amigos de BH, assim, aí eu ficava meio, né? Que assim, eles tinham sotaque, mas era menos. Mas realmente eu não fiz nenhum esforço, não. Foi mais nessa questão de conviver com pessoas de outros sotaques, né? Então, quando começou, assim, o meu primeiro podcast lá em 2008, eu passava muito mais tempo conversando com pessoas, sabe? São Paulo, do Rio e outros lugares, assim, do que com pessoas de Minas. Então, eu fui acabando, acho que foi perdendo aos poucos, assim. Você consegue. As pessoas falam isso pra mim, né? Que conseguem acompanhar o meu sotaque indo embora. Porque quando começa o primeiro episódio, ainda era o meu sotaque completo, assim, carregadaço, assim. E aí, episódio a episódio, vai diminuindo. Do downloading? É. Até chegar onde eu estou aqui hoje. O meu namorado é mineiro, né? Só que ele perdeu o sotaque, sei lá, na adolescência já perdeu, né? Ele mudou o sotaque, né, teoricamente. É, exato, tem isso. Ele mudou o sotaque na adolescência, por causa que YouTube e Discord, assim, tipo, de conversar, só passar o dia todo conversando com outras pessoas e de ficar vendo muito vídeo no YouTube. Aí, tipo, ele... É que nem os portugueses de Portugal que estão falando tudo igual o Felipe Neto. Exato, exato. E tá certo, inclusive. Tá certo. Colonização reversa. Mas acho que, pô, sei lá, eu acho que se é algo que incomoda mesmo, e eu consigo imaginar incomodando mesmo, acho que teria que ter uma reclamaçãozinha mesmo que é anônima. É foda que, é óbvio que as pessoas iam saber, né? Tipo, gente, sem querer apontar o dedo, mas, né, parem de fetichizar o sotaque mineiro. Aí, quem será que reclamou disso? Será que é o único mineiro? É uma situação complicada, porque às vezes pode pegar mal no geral, digamos assim, se ele fizer essa reclamação. Pesar o clima, assim, né? É, você vai, olha, vai ficar, ai, nossa, que chato, sabe? A gente tá fazendo isso daqui tão de boa e ele aqui reclamando. Mas é foda, porque é uma situação merda mesmo. Só que é tipo difícil. Assim, você pode achar bonito e gostoso, mas você não precisa apontar pra pessoa toda vez que ela falar, que ela mandar um fraga, sabe? Sabe quem é esse pessoas ainda falam fraga? Pessoas de BH, de Minas. Você aí, ouvinte de Minas. É. Se você falar um fraga, deu seu relato. Felizmente, eu nunca incorporei o fraga no meu eu vocabulário. Queria, às vezes eu queria poder falar um fraga, assim. Mas qual contexto que se usa o fraga? É tipo saca? Saca. Sabe? É, saca só. Fraga só. Tipo, fraga. Entende? É um capite? Isso. É um capite. É um capite. Ok. Se fosse você, Sugi, o que você faria? Eu começaria a apontar. Pô, esse sotaque paulista seu, porra, mó fofinho. Caralho. Fala o meu aí de novo. Exato. É isso. Perfeito. Então, você tem que usar humor ao seu favor. Isso. Entendeu? Começa a imitar eles. Começa a chegar um dia com sotaque paulista. Chega o Bossa na chamada. Porra, meu. Assiste os vídeos do Bossa. Para de usar o plural. Não. Assiste os vídeos da Amenda. Quem? Vocês conhecem a Amenda? Não faço ideia. A Amenda. A M-E-I-N-D-A. Que é Amanda, mas... é um sotaque paulista, então ela fala Menda. E o negócio é que ela, tipo, é um personagem de uma TikTok daí. Eu não sei qual é esse estereótipo, mas é a paulista que trabalha na empresa. É a Menda. Ai, Faria Limer. É isso, é como se ela fosse uma Faria Limer da personagem, só que ela tem um sotaque muito carregado. A Menda. Tipo, gente... Eu acho engraçado isso, né? Tem essa percepção, acho que principalmente paulista, né? Porque de achar que não tem sotaque, né? Ah, é? É, sim. Não, mas é que tá, o negócio é que aí a gente não tem sotaque porque as mídias que a gente consome faz tem o mesmo sotaque que o nosso, entendeu? Sabe o que é o pior? Sim. É que, tipo, na Globo, por exemplo, tem muito sotaque carioca também, né? Exato. É mais carioca, na verdade. É. Alguns diriam que a Globo é até lá no Rio de Janeiro. Eu não sei de onde vê essa noção. Acho que é só pelo paulistano, né? É, porque achar o centro do Brasil. É porque o carioca realmente tem um sotaque bem diferenciado, né? Assim. Pro paulista, pelo menos. Mas mesmo na Globo é difícil ter um carioca com um sotaque forte. Uhum. Você vai ver o Jornal Nacional, você vai ver o Fantástico, entendeu? Os apresentadores não usam sotaque carioca. Eles dão carioca. Um controlado. É mais aguado, né? Uhum. É. Mas ainda assim tem, porque eu lembro que na minha juventude tinha alguma TV em casa que a caixa de som dela era muito bosta. E todo S de novela, coisas do tipo, a caixa dava meio que uma vibrada, uma chiada. Ela dava uma reverberada meio estranha, tipo uma interferência. Eu gosto que, tipo, tem esse aspecto do sotaque carioca, que é o do X no lugar do S, né? Então, isqueiro, esquina e tudo mais, né? Uhum. Só que o meu aspecto favorito do sotaque carioca, e que eu aponto o rio pra Clarice todas as vezes... Olha aí o André! Coitada, eu encho o saco dela, mas eu acho fofo. Que é quando coloca que é ir nas coisas. Então, tipo, Nice ou Netflixy. Acho muito engraçado. Isso é uma coisa que existe? Nunca reparei. O Nice eu já tinha percebido. Como antes. Assim? Tipo, eu nasci? Tipo, nasci, aí põe um i ali. O Nice. Eu nasci. Tem outras palavras que colocam isso. Curioso. A característica que eu tinha reparado do sotaque carioca é que no carioca não existe isso de vogal demais. Tipo, aia. Ah, nossa, tem aquela mulher que ela fala... Nossa, elas pintam. Não sei o que é isso. Pô, escreve no Google. Elas... Pintão, é pintão, mas aí com W no final. Vai ser legal essa busca aí no Google. Vai ser uma busca bem maneira. Calma, eu vou achar. Elas pintam meme aqui, peraí. É a Cariúcha, Cariúcha. Tá? E eu aí, ou então, bota, escreve elas pintam, que você vai achar. Gente, elas pintam! Porra, tu fala, peraí. Então, okay. Ó, elas pintam. Ah, me pareceu um pintão então, normal. Calma. É que esse é um dos exemplos, porque esse daí virou um meme. Elas pintam. Gente, elas pintam. Mas essa moça, ela tem um sotaque muito carregado e aí tem vários cortes dela que dá Entendi. Vontade de sair falando igual ela, assim, sabe? Ela fala, elas pintam. Elas pintam. Fica vibrando, né? Exato. Então, realmente, é muita vogal ali no meio, né? Então, a solução é, finja que seu sotaque é paulista e zoe as pessoas. Isso, exato. Isso. A solução sempre é o bullying. Vamos lá, próxima pergunta. Recentemente, meu namorado descobriu que, às vezes, eu abro os olhos enquanto a gente se beija. Ele achou um absurdo. Eu nunca tinha parado pra pensar nisso, mas imaginei que fosse algo normal de se fazer. O que vocês acham dessa etiqueta? Será que perdi pra sempre a confiança dele? Música caralho, dramática. Caralho. Pra sempre. É mesmo, realmente. Porra. Pô, tem que abrir os olhos, né? Vai saber que quando você vai ser atacado. Tem que manter a atenção ao ambiente, né? Tem até aquele filme, né, de olhos bem abertos sobre isso, isso, né? Isso. Abre um olho só, tipo, abre um olhinho assim, depois você abre o outro, vai revezando. Dá uma observada, uma checada ali, eu né? Eu sei que tem isso, que tipo, eu já vi um vídeo de um cara que ele vai beijar a outra pessoa e ele fica o beijo inteiro de olho aberto. E você olha e parece que tem algo errado. É estranho isso. Uhum. Não é porque... Sabe? Porque você tá com a cara colada no outro, né? Você não... Eu acho estranho que abre o olho. Eu também Mas acho. Mas só uma olhadinha, né? Estranho. Eu julgo. Sempre? Ah. Não é de vez em quando? Tipo, vou fazer uma vez pra testar aqui, ver como é que é. Ah, vai dar uma olhada. Porque não, tipo, eu acho estranho. Toda vez que eu tô beijando, eu dou umas olhadinhas, assim. Dou uma olhadinha. Pô. Né? Pra lembrar o que eu tô fazendo, que às vezes eu sou TDAH, gente, eu esqueço. Então abre o olho pra lembrar o que tá acontecendo. Parece que se você abre o olho, parece que você tá mais. Você tá, tipo, meio distraído, assim, tá pensando em outra coisa. Tipo, ah, mas deixa eu olhar ali aquele negócio é, ali. Então, dá então, essa impressão. É, eu abro o olho pra olhar pra pessoa, assim, pra admirar. O que, que você vai enxergar colado na cara dela? A você barba, abre o olho? O sabe? Dá pra como enxergar é que você vai ver a barba da pessoa? Os cílios, o nariz, o cabelo. É, sei lá. A testa. Dou umas abridinhas pra dar uma conferida, ver se tá tudo certo. Então. Não, eu dou uma abridinha porque vai que chega, tá na hora ali de ver o meu jogo do tigrinho, né? Já não, faço não, ali. Por e esse tal. Motivo, tudo bem. É. Mas assim, acho um pouco esquisito. Mas eu, assim, eu não acho nada grave, não acho que é sintoma de nada em específico. Não, também não. Mas eu também acho um pouco estranho, confesso que também acho um pouco estranho. Inclusive, quando que vocês, tipo, deram o primeiro beijo de língua de vocês, assim? 3 anos. Que isso? Atrás. Ah, o meu foi tarde. O meu era amanhã ainda. 12 anos de idade, eu acho, 12, 13 anos. Acho que eu tinha uns 17, vai. André, não encaixa as histórias. Eu acho muito estranho quando você fala dessas coisas. Eu não vou entrar em detalhes. Não, de fato, assim, em termos de coisa íntima, o beijo foi bem mais tarde do que outras coisas. Então eu só acho isso estranho. Não, eu também. Eu vou falar, eu perdi minha virgindade com 12 anos, mas eu fui beijar de língua pela primeira vez, eu tinha 20, entendeu? Eu acho que eu beijei pela primeira vez de língua, eu tinha 16. Eu acho. É aquela acho pressão, foi, né? Nossa, eu tava tremendo. Eu tava com mão gelada, suando frio. É. Não, mas o negócio é que quando você tem 16, 17, as pessoas ficam te pressionando. Você já beijou? Não. Já beijou? Já transou? Nossa, se você... Não. Eu já tava tipo, nunca vai acontecer. É assim, comigo ninguém esperava nada de mim, então ninguém me cobrava. Então, pô, por esse sentido foi tranquilo. Ok, ok. Eu já contei a história do meu primeiro beijão em algum Linha Quente, alguma coisa do Jogabilidade. E foi por pressão também, que eu já contei essa história. Tinha uma época na, sei lá, quinta, sexta série, que foi isso, eu acho. Não. 17, 16, 15... Acho que foi com 13. Acho que foi na sétima série. Acho que foi 13, então. Nessa época, eu... Quase todo dia eu ia na casa de uma amiga e a gente ficava, sei lá, conversando, vendo filme. Essas paradas de adolescente juntar pra ver filme de terror, esse tipo de coisa. E um dia tava eu, ela e mais duas amigas dela. E elas estavam respondendo aqueles caderninhos de escola de... Que banda você gosta? De quem você tem uma queda? E quantas pessoas você já beijou? Como é que é porra nesse sentido? Quantos? Quantos pintos? Que isso? É, aí nisso elas descobriram que eu nunca tinha beijado ninguém. Elas. É hoje, então. Vamos fazer o bom aqui. Vamos fazer a boa. É. Aí eu já contei de completar essa história, vocês vão lembrar. Ah, agora eu lembrei. Não, eu já tô lembrei lembrando. Já. Ah, tá. Eu nunca ouvi a história. É que essa moça que me deu o primeiro beijo, eventualmente ela matou a mãe dela. Isso. Ah, que deu um chute. Uma com sapatada. Um salto alto. Ah, foi não, ela. Essa história. Como você. Ela é calma, se sente tendo tocado lábios com um assassino. Tendo toque de um assassino em você. Eu acho curioso. Curiosíssimo. Mas, tipo, uma coisa que eu percebi na minha vida adulta, desde que eu comecei a beijar, e eu não sei se é compatibilidade de beijo, ou, tipo, as pessoas, elas beijam mal, né? Tem muita gente que beija mal, nossa senhora. Ah, é? Tem estilos e estilos, né? Acho que depende do primeiro, talvez, da pessoa, e ela assume aquilo como... É, como que ela aprende. É, isso é um beijo e... Pô, mas, tipo, a pessoa que ela vem só com dente, não vem com língua, sabe? A pessoa que abre a boca demais. Abre a boca, parece que você tá sem enfiar o seu nariz dentro da boca da pessoa. O que eu faço aqui dentro? Ou a pessoa que vem só com língua, né? Que já vem botando a língua na sua garganta. Assim. Então, tem. Tem a língua dura. O que, que é a língua dura? A pessoa que fica deixa a língua dura. Ela, tipo, bota a língua dentro da sua boca e fica deixa ela parada? Um músculo tensionado. É, foi algo assim que, tipo, que eu fico pensando assim, como que avalia-se, né? Um beijo. Porque eu pensei que a pessoa beija ruim ou o meu jeito de beijar não encaixa com o dela? Avalia-se, sabe? Usando uma matriz. Você pega interessante. É isso aí mesmo. Esse beijo foi interessante? Né? Tipo, beijo triplo, né? Tipo, ele é o quê? Ele é o interessante? Talvez um... O beijo 8. Triplo, ele não tá aí pra ser bom, né? Ele tá aí então, pra ele, ser então, só... Exatamente. Ele é interessante, mas não é bom, entendeu? O beijo triplo, né? É uma coisa tipo assim, é um hot dog com cheio de cheddar. Cheio de cheddar. É o beijo triplo, entendeu? Pô, só eu aqui que nunca dei um beijo triplo? Vocês estão muito saídinhos. Eu nunca dei, não. Então tá bom. Então só o Rafa mesmo. É. Mas é uma coisa que tipo, é o copo de sundae cheio de Nutella em volta, assim, sabe? Que você olha e fala, nossa, isso aqui tem uma cara interessante, né? Tem, aí vai lá. Tem um valor de choque, assim. É, então, valor de choque, é isso. É, só pelo valor de choque. Abre os olhos enquanto beija. Como é que ele descobriu que a pessoa abriu o olho mesmo? Abrindo a pessoa olho. Descobriu. É, então, aí, ó. Hipocrisia. Ó, hipocrisia. Isso que eu perguntei. É. Na hora que a história acabou, eu pera, como é que ele sabe que a pessoa abriu o olho? Ele viu um vídeo também, alguma coisa assim. Aí no vídeo tava o olhão aberto assim, né? É. A empresa Mago Ricardo LTDA irá patrociná-los. Vocês receberão $1 milhão cada um, para entregar em dashes que irão acompanhar uma grande franquia dos videogames. Cada um vai receber $1 milhão, ok? Beleza. Uhum. De dólares australianos, que valem menos do que dinheiro, importante lembrar. É, isso. As regras. Vocês não receberão renda nenhuma e não poderão gravar nenhum conteúdo até entregarem esses dashes. Uhum. Vocês jogarão todos os jogos da franquia, 100% ou mais nos jogos que permitirem. O nome da franquia chega em um envelope vermelho, cheirando a enxofre, e é o pior possível. Que franquia é essa? Uau. Ah, tem que ser muito ruim. Ah, então, entendi. A gente vai ganhar muito dinheiro pra fazer um dash sobre uma franquia inteira. Mas, qual franquia... Ah, um dash só sobre a franquia inteira, entendi. Ah, é, não sei. Se, peraí, deixa eu ver. São vários dashes. Pô, eu já sei o meu, hein? Ah, já? Já. Pô, por $1 milhão eu faço qualquer... Ah, não, ó, ele escreveu no plural, dashes. Não, é pô. Vai, a gente tem que fazer um milhão pra fazer, sei lá, uma franquia... Que, eu sei, sei lá, qual. Um dash pra cada jogo dessa franquia. Eu sei qual. Os jogos do Romance dos Três Reinos, Sangoku Shiro. Lá o japonês de estratégia lá. Sei, sei. Que tem tipo uns 17, 18 jogos essa porra. Pode crer. E parece inferno, parece jogos infinitos. Eles são grandes também? São. De uma temática que eu não tenho familiaridade, de um gênero que me parece tipo, porque ele é bem jogo de simulação de guerra pesado mesmo assim, pelo que me dá a entender. E quase todos, ou a maioria pelo menos, em japonês. Fala se a gente tem que jogar do começo ao fim todos os jogos. Tem, ele falou 100% de cada jogo. Nossa, 100%? 100% é mais do que zerar. É. Exato. Não, esses jogos, não tem como fazer 100% nesses jogos, André. Então, parece o pior de todos pra mim. É que dependendo do jogo, não tem 100%. Essa é a parada, né? Ou mais perto disso que dá pra fazer. É assim, eu tava pensando num Assassin's Creed da vida, porque fazer um dash pra cada Assassin's Creed e... Não, seria... E fazer 100% em cada Assassin's Creed... É complicado, mas pelo menos eu gosto de Assassin's Creed. Exato. Eu ia saturar? Não. Eu ia saturar, mas pelo menos eu gosto. É, no começo eu tava achando que ia ser uma pergunta legal, e a gente ia falar uma coisa que a gente quer fazer. Eu ia falar, tipo, ah, pô, Shin Megami Tensei, sei lá. Mas tem que ser algo ruim. Tem que ser, tipo, pô, qual franquia ia ser mais... Mais horrível. É, sofrido. Mais horrível pra isso acontecer. Mas a gente vai ganhar $1 milhão. É. De dólares australianos. Deixa eu ver quanto é $1 milhão de dólares. E não precisa ser um episódio pro jogo também, né? Ah, sim, ele falou o dash. Ele falou, pode ser dois. Ah, não, mas é. Mas ele pode falou que é ser, um pro jogo. Ah, o primeiro dash é do Romance dos Três Reinos 1 a 9, o outro é do 10 ao 18, sei não, lá. Não, se for assim, a gente pega, sei lá, torrou, fudeu, ninguém aqui vai fazer 100%. Ah, é, 18, mas esse Romance dos Três Reinos, acho que ele tá no 23, uma coisa assim, não é? Porra. Cara, não sei. É, e isso, se for que tem que ser algo longo, tipo, tem muita série gigantesca aí que a gente não tem tanta familiaridade assim. Ó, $1 australiano é R$3,76 nesse momento. É quase $4 milhões de reais. É. Ah, não, não tá tanto assim, não. Tá no 14. O 14 foi lançado em 2020. André. Mas ainda assim, é o que eu escolheria. Assim, vamos dizer assim. Você jogaria umas, vamos colocar, 20 horas... de cada um desses jogos por $4 milhões de reais? Tranquilamente. Então, é esse o meu ponto aquela hora. Mas de... então, mas é que tá. Jogar mas tem que fazer 100% de cada um. Mas esse que é o problema. Mas então, eu falei 20 horas porque tem jogo que não existe o conceito de 100%. Mas é que tá. O lance é, jogar 20 horas significa que eu posso abrir o jogo e ficar jogando sem necessariamente entender ou ganhar ou progredir. Sim. O problema pra mim seria ter que entender e ficar bom o suficiente nesses jogos pra completar eles. Porque eu imagino que eles têm um modo campanha, um modo história e tudo mais. Eu sei que eles têm eles são jogos imensos e que você consegue jogar eles infinitamente, mas eu sei que eles têm, imagino, que eles têm uma campanha, né? Ok, se tem uma campanha aí, aí talvez a gente poderia colocar a campanha. Ah. Porque tem jogo que é um jogo competitivo, sei lá. Sim. Dota. Valorant. Não tem 100% nesse jogo. É, tá, tem certos jogos que, tipo, você sempre fala, você vai ganhar $1 milhão pra fazer 100% nesse um jogo. Eu já ia achar, caralho, isso vai ser muito difícil. Tipo o Hyrule Warriors 1. Caralho. Ah, mas por $1 milhão, pô. Ah, porra. Então, mas ele... É umas... mais de 1000 horas pra fazer 100%. É muita coisa. É muita coisa. Em um ano ali dá pra organizar. Não é? Ah, André, okay, ó, okay. São só 14 jogos. É, então, eu tava vendo, o 14 lançou em 2020. É, então, pouca coisa. É, assim, é menos que eu pensei, de fato, que eu tinha a impressão de que já tinha 20 e poucos, assim, mas ainda assim é o que eu escolheria, porque, putz, eu olho a imagem desse jogo e falo, caralho, eu acho que não tem nada mais distante do meu gosto do que esses jogos. Sabe o que seria bem difícil pra mim? Mario Party. Nossa. É, nossa, Mario Party é muito fácil. Se colocar 100%, que ele não é um jogo que não tem 100%, propriamente dito, né? Mas a gente poderia colocar, jogar em todos os tabuleiros, 50 turnos de todos os jogos. Seria sofrido. Eu ia sofrer muito. Eu tenho mais interesse nesse jogo que o André falou, fora a barreira do idioma, que eu não ia entender, né? Mas se eu entender esse idioma, eu tenho mais interesse nesse jogo que o André falou do que fazer isso com o Mario Party. Eu sei o meu. Qual que seria o seu? É meio batido, mas eu não posso ignorar a minha natureza. Kingdom Hearts. É boa, boa também. Nossa, Kingdom Hearts pra mim não tem a menor bicho. Nossa Senhora. Nossa Senhora. É que o Kingdom Hearts pra mim, pelo menos eu consigo tirar o humor no quão ruim ele é, assim, sabe? Kingdom Hearts, ele suga a minha alegria, cara. Acaba com o meu ser, Kingdom Hearts. É, pra mim ia ter que ser uma coisa tipo de jogo de PC, assim, que eu não curto muito, assim. Red Dead 2. É isso aí, não. Vai ter que ser a série. Não, não. Revolver 1, o Dead Nightmare. Só o 2 já vou estar. Não, que sofrimento. Aí no final o Rafael fala, pô, gostei. Não, eu tenho certeza, Mas não, tipo, sei lá, é que eu não sei quantos tem, por exemplo, daquele Oregon Trail. Por exemplo, nossa, não parece ser nada na minha cara. Dele? Eu acho que não, acho que tem. Tem mais de um, não tem mais de um? Acho que tem o original e versões dele, tipo, remix, ports dele e tal. É que não é franquia, né? Mas se você for pensar Tetris. Tetris é franquia? Mas como é que faz 100% no Tetris? Tem que chegar até o level 300. Exato, lá que a criança chegou. Aí realmente seria sofrido pra caralho. Não, aí você vai passar o resto da sua vida nisso. Peraí, o Tengu já escolheu o dele, que foi... Kingdom Hearts. O André escolheu o Romance dos Três Reinos. E você, Sushi? Mario Party. Perfeito. É Mario Party mesmo? Tá bom. Mario Party. Ok. É. E o seu seria o quê, Rafa? Vai ser Oregon Trail. Descobri, aqui tem 14 jogos. Tá bom. Você sabia, André, que tem Frog Fraction 3? Não sabia, não. Ninguém sabe. Hoje. Todo mundo descobriu. Lançou na Surdina. É do ano passado. É. Nossa. Eu vi hoje porque tá na promoção do Steam e tá lá, tipo, Frog Fraction Cinematic Universe. Aí são três jogos do desenvolvedor. Aí tem um terceiro lá que eu não conhecia. Você viu de que ano que é? Ano passado, 2023. Ah, ok. Eu não vi ninguém falando. Loucura. Então a minha franquia seria Frog Fraction. Mudei aqui agora. Ok. Isso. Dito isso, acho que seria legal um dash de Frog Fraction. Seria mesmo. Uma outra pergunta multimídia. Olá, jogabilideiros. O tão temido apocalipse nuclear chegou. O Mago Ricardo oferece então um bunker para os jogabilideiros, completo com todas as provisões para durar pelo resto de suas vidas. Uou. A única estipulação é, cada jogabilideiro poderá levar apenas um exemplar de um tipo de mídia ou entretenimento, que não pode ser repetida. O que cada um levaria? Exemplo, se o André decidir levar um exemplar do livro Duna, os outros jogabilideiros precisam escolher outra coisa para levar, que não seja um livro. Entendi. Ó, cada um de nós pode levar um box de uma temporada de Yu Hakusho e a gente tem Yu Hakusho completo. Não, porque assistir. Não pode repetir a mídia. Se você levar DVD de anime, ninguém mais pode levar DVD. É, ninguém mais pode levar filmes. Ah, entendi. Achei que a mídia era... entendi. Achei que era aquele específico. Não. Entendi. Aí que tá, porque, tipo assim, só um de nós vai poder levar um videogame, entendeu? Entendi. Eu levo videogame. Ah, falei primeiro. Eu levo Red Dead 2, acabou. Não, porra, André. Sério, Red Dead 2, eu acho que se você tem um jogo pra você jogar o resto da sua vida, tem que pegar um outro jogo. Um jogo mais. Red Dead 2. Pra eu lembrar como era a vida lá fora, a vida de cowboy. É, porque era assim, você vai falar pros seus filhos. Vou. Que era assim que a gente vivia lá fora. Era assim que o pai andava pelas ruas da cidade. Ai. Então a gente tem, vamos dizer, então, um livro, um filme, um jogo, um álbum, pra não falar uma música. Um masturbador robótico. Ainda é mídia, né? É uma mídia, sim. Como não? E é uma mídia de entretenimento, pois é. Entretenimento em conjunto. Filme, eu vou levar o filme então, hein? Ah, falei, tá. Eu vou levar Kung Po. Porra, bom filme. Perfeito. O filme que eu mais assisti na minha vida. Perfeito. Tem que levar uma coisa que dure. Vai ficar todo mundo ui, ui, ui. gente. É, exatamente. A gente só vai se comunicar assim, só. Dentro do bunker. Vocês têm noção que na minha adolescência eu assisti esse filme tipo umas 20 vezes? Você tem noção que se você assistir ele de novo, você vai falar, porra, era isso aí mesmo? Exato. Eu nunca vou assistir esse filme. Exceto no bunker, que vai ser a única coisa que você vai assistir pelo resto da sua vida. Mas eu vou rir bastante por 5 minutos. Isso. Tem que levar um jogo que é um jogo que as pessoas... Ah, é um jogo que dá pra ficar jogando a vida inteira, sabe? E aí que tá, ou é um jogo muito simples, tipo Tetris, entendeu? Ou um jogo muito grande e complexo, tipo, sei lá, do Dwarf Fortress. Red Dead Redemption 2. Não, você não vai levar Red Dead, a gente já decidiu isso. Você não pode levar esse videogame. Conjunto? Não, agora eu decidi isso, a gente tem que decidir não. Conjunto. Não. Eu já falei primeiro, vou levar não Red falou, Dead 2, acabou. Não, não, eu vou levar outra coisa. Vou levar o Dwarf Fortress, pronto. Vou não, aprender a jogar. Já levou Red Dead, tá levado não, já. Sinto não, muito, já não, eu levei. Não, porra, não, a gente vai levar Workers and Resources. Isso. Isso. E a gente vai criar o nosso mundo. Isso. É nossa utopia socialista. Não, mas é assim, isso. Ó, eu levaria o então, o Cities Skylines, as expansões todas. É, ainda bem que você falou não levaria, né? Porque o jogo é o Red Dead Redemption 2 que não. Eu já escolhi. Não, a gente vai levar Might and Magic 3 pra gente jogar Hot Seat. Isso. Ficar trocando de cadeira, tipo, multiplayer usando um computador só. Sei. Tipo Worms. Isso. Tipo Worms. A gente já decidiu, então, que vai levar um videogame meu. O do Sushi não. Vai ser o quê mesmo? Kung Pao. Filme Kung Pao. Isso. Ou Todo Mundo em Pânico 2. Por que o 2? Porque foi o que eu vi muito na o época. O 2 é melhor que o 1. Mas assim, você não quer levar algo que... Sei lá, não tem aquele filme que tem 75 anos de duração, um negócio assim? Tem. Não, não, eu não quero levar nada de esperto, não. Ô, Tengu, leva um baralho pra gente. Não, Sushi, leva um tabuleiro. Um jogo de tabuleiro que você possa levar que pra gente que ficar jogando. Por que fiscalizar as coisas das pessoas? Ah, eu tô entendendo essa porra. Cada um escolhe uma coisa, aí escolhe o Rafa. Não, isso aí você não vai levar, não. Eu sou o host e eu decido que o André não pode levar Red Dead Redemption 2. Tarde demais, já escolhi. Não, mas Sushi, um jogo de tabuleiro pra gente jogar o resto da vida. É verdade, um jogo de tabuleiro o Sushi poderia levar, né? É, depende do que vocês querem, né? Porque poderia ser algo como, sei lá, leva Catan, que as pessoas consideram um clássico até hoje, ou quer levar algo mais narrativo, RPG, tipo o Gloomhaven. Mas que teria um fim, né? Tem um fim, mas você pode começar de novo com outro personagem, né? E o jogo tem 16 classes. Você sabe qual mídia, que é a mídia infinita, que a gente pode levar? Baralho. A nossa imaginação. Ah, nem fudeu. A minha já acabou. Não, o Tengu leva um livro de D&D. Pronto, acabou. Porra, isso seria massa, hein? Pô, tá. Pra sempre. É. A gente tem conteúdo pro resto da vida, né? Porque você não precisa de nada. Só precisa fechar o olho e imaginar. RPG, de fato, é uma boa ideia. Pois é. Pô, eu ia levar... sei lá, House. Então assim, o Sushi leva um livro de RPG e você leva e a primeira temporada de House. Não, só a última. Só a última. Que tristeza.